Perfil Pineapp, Gueto ZN, Tilt Beat, a todas as comunidades, Família Erva Doce, né? O fim de rap de play, a volta do rap de favela. Ui! Zona Norte! Acordei 10 pras 6, Kung Fu chinês. Eu da central já peri, uma não vai me engolir. Hip hop é Deus e somos reis. E cada barraco é um castelo na favela onde eu nasci. Se eu contar iaia, vai se pasmar, ah vai. Só eu e meus manos sabe o que eu sofri até aqui. Eu que me julguei o mais brabo e pá. Eu de processo eu vou chorar quando a minha filha é pra dormir. E nem 10 mil perfil se eu gravar vai dar pra avaliar a dor que eu senti. Que os dinossauros do rap do Rio passar fome e frio. Eu vi isso por aqui, cês que botaram esse ódio em nós. Enfeitaram o pódio, não deixa nós subir. Ganham dinheiro ao cantar nossa vida. E na vida real não durava um dia aqui. Please, BJ, don't kill my vibe. Gueto in the hype, don't stop me now. Todo idioma que eu aprendi vendendo Los Pino pros gringos no Rio Carnaval. Eu que comecei a sair cedo pra pista, eu logo de começo eu bati com a situação. Meu primeiro tênis Nike original, trafiquei pra comprar, levaram de oitão. Lendo retorno, poder de quem porta a favela por Nike sem reação. Eu já vi rico voltando a ser pobre, só pai de família ralar no vagão. Tô aqui por quem gosta, na trajetória aposta. Discuti o preço, facada nas costas. É, e não foi na metáfora, eu sangrei. Complicado até mesmo pra interpretar. É, no estilete eu sangrei. E não apareceu um puto na estação pra me ajudar. Criança tempestade, hoje é minha luz. Vou voltar sempre inteiro para o lar. Camilos proibido de morrer. O diabo vai ter que aguardar. Quem nunca passou veneno, claro que vai me odiar. É, me dá uma gota do teu sangue, eu vou fazer um pacto. Te envolver no hip hop e te ressuscitar. O hip hop ressuscita o gueto. Fama não enche barriga, eu aprendi, eu vou te ensinar. Eu vou viver do sonho, mano, é o que eu proponho. Enriquecer o neurônio, tipo assim plutônio. O diabo é sujo, igual caramujo. Cuidado com o lodo, pra não escorregar. Dizem que odeiam, mas sei que se espelham. Sei que nesse caso o ódio é parte de amar. Dizem que odeiam, mas sei que se espelham. Escolha rezar pro rap, pra Jesus ou pro Xalá. Eu vou viver do sonho, mano, é o que eu proponho. Enriquecer o neurônio, tipo assim plutônio. O diabo é sujo, igual caramujo. Cuidado com o lodo, pra não escorregar. Dizem que odeiam, mas sei que se espelham. Sei que nesse caso o ódio é parte de amar. Dizem que odeiam, mas só que se espelham. Quem nunca passou veneno, é claro, vai nos odiar. Fed, alô TH, alô Gordão, Trap God, RV, alô Mac, Tilt Beat, alô Fael, alô Aloha, LD, monitora de cima, hein, putaria contenção, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Família Erva Doce, tá na pista, vou chegar mais tarde do show hoje, eu quero empada da Voadete, oi, vai me captar, bota bambril na ponta da antena.